Em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 9, versículo 10 e a parte inicial do capítulo 12, verso 1. Eclesiastes 11, 9. Alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Nós estamos iniciando o mês dos adolescentes e nesta fase, né, nós escutamos um monte de conversas, né, de definições, que adolescência é uma época de transformação, uma época de rebelião, uma época de questionamentos. E assim nós vamos justificando os atos dos adolescentes, né? E os adolescentes vão sendo justificados por essas definições, e os pais começam a se conformar com a situação, né? Não, estamos vivendo essa fase, é a adolescência, e tudo vai justificando pelo fato de que está lidando com uma pessoa na adolescência. Nós sabemos que o adolescente cristão tem um grande privilégio de conhecer a palavra desde cedo. E quando ele chega na adolescência, ele já conhece muito da palavra de Deus e espera-se que ele já tenha feito uma opção por servir ao Senhor Jesus. E hoje, falando para a igreja e falando especial para os adolescentes, eu quero falar para os adolescentes: cara, fica esperto, porque você é responsável pelas suas escolhas. Apesar de todas as definições que nós temos e vivemos e ouvimos, nada disso tira a nossa responsabilidade, tira a sua responsabilidade diante das suas escolhas. A Bíblia foi escrita numa cultura em que aos 12, 13 anos, a criança se torna responsável, ela tem a sua maioridade, ela começa a participar das cerimônias religiosas e ela também se torna responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos. E na nossa cultura, nós não temos essa visão, né? Que a adolescência é tempo de assumir responsabilidades. E as escolhas que os adolescentes vão fazer vão marcar toda a sua existência. Às vezes nós não temos essa visão de que eles estão começando fazendo escolhas, os adolescentes estão começando a fazer escolhas que vão permear e vão influenciar toda a sua vida. Nós vemos aí adolescentes cometendo ato infracional, né? Cometendo, que fala-se, mas na verdade o que eles estão cometendo são crimes, e muitas vezes crimes hediondos, e aí a justiça, né, faz um paliativo, passa uma mão na cabeça, e aquele jovem ele fica se justificando: não, eu sou menor agora, não vou ser responsabilizado, nada vai acontecer comigo, mas ele esquece que a adolescência vai passar, esse tempo vai passar, e ele vai começar uma juventude marcado pela polícia, marcado pela comunidade, marcado pela sociedade, que mais tarde as portas vão se fechar por causa de atitudes que o adolescente tomou. O texto aqui que nós lemos nos alerta. Alegre-se na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, faça o que o seu coração mandar, está na moda, eu sigo o meu coração, né? E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas o que nós vemos é, olha, você siga o seu coração, faça o que seu coração manda e entre pelos canos, né? Fica esperto. Então a gente vê, aí o versículo termina, mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Quais as escolhas que nós, como os adolescentes, tem feito? Qual adolescente, aquilo que você tem projetado para o seu futuro? Como você está levando a sua formação escolar? Nós vemos jovens que estão indo para a escola por obrigação dos pais, porque os pais mandam, e só que os pais não mandam no pensamento, né? E lá sentam e viajam pelo mundo inteiro, né? E depois usam a cola, aonde há, como é que é, essa... Não precisa fazer prova, passagem progressiva, né? Que não precisa, então ele sabe que vai passar, não se importa em estudar, não se importa em nada, e ele não sabe que mais tarde ele vai sofrer o prejuízo por essa má formação escolar, por esse tempo que ele não aproveitou na escola para estudar, para se preparar para um futuro. E principalmente nós vemos essas falhas nos meninos. As meninas têm estudado mais do que os meninos. Têm chegado a uma formação acadêmica superior ao dos meninos. E nós estamos ensinando na igreja que o que a Bíblia diz, que o homem é o chefe do lar. E como é que você, rapaz, está se preparando para ser o chefe do seu futuro lar? Muitas vezes nós manipulamos o pai, né? Os adolescentes são hábeis em manipular os pais para fazer aquilo que eles querem. E acabam fazendo, nessa manipulação, uma escolha ruim. Durante todo esse tempo que nós temos, durante este ano, nós temos feito um resumo, todo mês, uma devocional para os adolescentes. Então, a gente põe dia 1, segunda-feira, tal tema, tal versículo. Dia 2, terça-feira, tal tema, tal versículo. E nós enviamos para as crianças, para os adolescentes, fazerem essa devocional dia a dia. E nós temos visto que isso não tem sido feito. Nós temos usado de temas atuais, de temas relevantes, para que através da Bíblia vai tendo essa formação. E às vezes eu não sei o que passa na cabeça dos nossos adolescentes para que deixem de fazer. São passagens, quando o máximo é um salmo, um capítulo. É uma leitura bem curta a cada dia para que ele vá acostumando a fazer a sua devocional. E o que nós temos visto é que eles não têm feito isso. Uma minoria tem feito. Os que fazem a devocional não vêm nas reuniões. E os que vêm nas reuniões não fazem a devocional. E tudo isso nós não sabemos, que nós estamos fazendo escolha, independente dos nossos pais nos ajudarem ou não, a responsabilidade dessa escolha, porque é uma escolha que nós estamos fazendo, é nossa. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos levando a nossa vida espiritual? Quais as escolhas que nós temos feito? Nós vemos que nós nos aprimoramos muitas vezes no inglês, porque vamos precisar para a nossa profissão. Nos aprimoramos no esporte, né, porque precisamos sair do sedentarismo. Nos aperfeiçoamos em tal coisa, mas o reino de Deus nós deixamos para o tempo que sobra. E não pensamos no assunto. Mas hoje eu quero dizer para você, cara, fica esperto. Abra o teu olho. Aí falo como falava um médico que trabalhava com a gente. Abra tu olho, homem. Né? Quando eu fazia a cirurgia cardíaca e o distinto estava voltando e ele já queria começar, e ele, abra tu olho, homem. E eu falo para você, cara, abra tu olho. Fica esperto. Porque você, e somente você, é responsável pelas escolhas que você está fazendo hoje. Fique esperto. Você é responsável pelo seu futuro. Nós encontramos adultos justificando um monte de coisa. Olha, eu não cheguei a tal coisa porque não cheguei a isso. Ah, eu não consegui isso por causa disso. Como se alguém fosse responsável, um anjo fosse descer do céu, os pais fossem viver a nossa vida e fossem resolver os nossos problemas. E eu já disse aqui de que nós tínhamos um grupo de jovens lá na nossa comunidade anterior, e os jovens andaram lá pisando na bola. E entrou uma história de ficação, que era fica e desfica e refica e fica de novo. Parecia que tinha jogado pimenta do reino, pó de mico no meio do povo, da criançada. E aí eu fui descobrir o que era ficar, porque eu não sabia o que era ficar. Eu pensava que ficar era assim, o menino queria companhia para ir numa festa, não queria ir sozinho, aí ele convidava a menina para ir com ele. E a menina também, se não quisesse ir sozinha num cinema, numa festa, chamava um colega para ir. Eu achava que isso era ficar. Né? Na minha mente bíblica, na minha instrução bíblica. E foram os adolescentes da igreja que eu sentei assim numa roda e falei, agora vocês vão falar o que é ficar. Que me disseram o que era ficar. E às vezes os pais, na grande inocência, não querem saber o que é. E eu aprendi com eles. Tudo que eu sei sobre ficar, foram eles que estavam praticando e eles que me falaram o que era ficar. Né? E isso tudo está envolvendo o nosso futuro. E nós não sabemos disso. E aí nós reunimos a liderança da igreja e um dos presbíteros lá levantou e falou, ah, Rízia, mas isso aí é coisa dos jovens. Lembra lá do nosso tempo? Aí eu falei para ele, lembro. E vou repetir o que eu já falei aqui. Eu falei, um desses de perna torta era seu irmão. E até hoje, ele anda de perna torta. Na vida espiritual e no mundo. O segundo de perna torta era o seu outro irmão. Está no segundo casamento e não se decide se fica no primeiro ou no segundo. Porque ele voltava para a primeira recebia de braço aberto, brigava com a primeira, voltava para a segunda cheia de amor para dar, e aí ele ficou, e os filhos se rebentando na história. Quem se rebentava eram os filhos. O terceiro era fulano de tal, está fora do evangelho. E aí eu fui no... Aí ele fez... Porque ele viu apenas como a coisa começou. Ele não viu que aqueles jovens, aqueles adolescentes, lá... Estavam escolhendo, estavam decidindo o seu futuro. E hoje, talvez, você esteja tomando decisões, né, de rebeldia, de rebelião, de manipular os pais, de manipular os adultos, sem ter a consciência de que o mundo te embriaga, mas você é responsável pelo seu futuro. E o versículo 12 nos diz assim, lembra-se do seu Criador quando você tiver carcomido. É? Quando seus cabelos estiverem branco, quando a sua esperança já se foi, quando a sua saúde acabou. Qual é o conselho? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em que base nosso futuro, seu futuro, você está construindo o seu futuro? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei para as minhas filhas. Cara, fica esperto. Fica esperto. Olha, se você se formar e tiver um bom salário, o que que vai acontecer? Quem vai usufruir disso? Quem vai usufruir disso? Se você tiver um bom salário, lá ganhar aí 8 mil reais, quem é que vai sair ganhando? Quem vai ser beneficiado? Você e os seus filhos. Se você for morar numa cobertura, quem vai morar contigo? Você, seu marido ou sua esposa e seus filhos. São seus primeiros abençoados. Do meu pão comeu minhas filhas. Meus pais não chegaram a viver para comer. Se você for morar numa favela, e de vez em quando ela pegar fogo, e quando ela não pegar fogo é a água que entra, quem vai usufruir disso? São seus pais? É para os seus pais que você está fazendo isso? É para os seus pais que você está estudando? É para os seus pais que você está se preparando? É para os seus pais, eles que vão lucrar? Eles vão ficar felizes de ver a sua felicidade. Mas se você for parar lá, onde o Judas perdeu a bota e esqueceu, é você e a sua família que vai morar lá. Eu vejo às vezes os pais, meu filho, pelo amor de Deus, filho, e o filho parece que está fazendo um favor. Você vê esse supernanny da vida? Dá a impressão que os pais precisam desesperadamente que os filhos ocupem o lugar dele, que façam um favor para eles. Você está na época, você tem um grande privilégio, você tem pai, tem mãe e está podendo preparar o seu futuro. Você tem tudo na mão. Se você está jogando fora, fique esperto, você está destruindo o seu futuro. E não é o futuro dos seus pais, é o seu. E eu sempre disse, ah, eu quero, se eu passar de ano, o que eu ganho? Experiência. Quer mais do que isso? Já não é mais o primeiro ano, já está no segundo, né? Já vai para o segundo. Já não é mais colegial, já é faculdade. Já não é, e você que vai ganhar, você que vai usufruir. Não viva como se você, se as coisas, você esteja fazendo um favor, mas você é que está tendo um privilégio e vai ser favorecido. Em Provérbios 22:1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você está edificando um bom nome? O que você está fazendo do seu nome? Como é que você está sendo conhecido como adolescente? Como é que você está sendo conhecido também como jovem? Qual o bom nome que você tem feito? Quando eu fui criada numa família e a gente tinha muitos problemas, e nós éramos assim a figurinha carimbada da família, né? Do clã. Então, tudo que era defeituoso era os filhos de João. E eu cresci ouvindo assim, ah, mas os filhos do João, nenhum presta. E quanto mais meus irmãos ouviam que os filhos do João não presta, mais ele se envolvia na porcaria e na lama. E eu pus no meu coração de adolescente, eu vou viver para que nessa família ninguém nunca mais fale que filho de João não presta. Porque quando eles abrirem a boca, eles vão lembrar que eu sou filha dele. E eles não vão poder pôr todo mundo numa panela só. E eu vivi de tal jeito que eles não achassem em mim um motivo para isso. Enquanto eu morei com os meus tios, eu não namorei. Porque se eu fosse ficar no portão, eu sei que eles, olha lá, já é filha de João, está lá se esfregando no portão. Então, nas mínimas coisas, eu levei a sério. E hoje, na minha família, ninguém mais, não tem mais esse refrão, que os filhos de João não prestam. Há muito tempo, não se fala mais, esse refrão acabou, glória a Deus. O nome do meu pai, que já faleceu há tanto tempo, não serve mais de opróbrio, de vergonha. Porque desde a adolescência, eu resolvi construir um nome. Um nome que limpasse o nome do meu pai e um nome que fosse respeitado no meio da minha família. E para isso eu vivi do modo agradável ao Senhor. Foi na adolescência que eu decidi que o melhor da minha vida, que a maior parte da minha vida, eu dedicaria ao Senhor. Foi adolescente, 12 anos, no banco de igreja, eu aceitei Jesus. Um mês depois eu falei: Senhor, a minha vida é tua, eu ofereço a ti. Eu não tinha compromisso, não tinha casamento, não tinha profissão, não tinha nada, estava tudo em branco para Deus escrever. E a minha vida é sua. Nessa fase que você está edificando o seu futuro. E uma coisa importante, cara, fica esperto. Você é responsável por onde você vai passar a eternidade. Você foi criado na igreja, você conhece as palavras, ontem você participou de um concurso bíblico, respondeu as respostas. Mas tem uma coisa, você sabe que Deus não tem netos, não tem sobrinhos, não tem afilhados, o que Deus tem são filhos. A experiência espiritual dos seus pais não vai atrapalhar nem vai beneficiar você. Se os seus pais não conheciam o Evangelho, não conhecem o Evangelho, você tem direito a fazer uma escolha, porque você conhece. Se os seus pais são muito espirituais e abençoados, isso não vai fazer com que você se segure na barra da saia da mãe ou na calça do pai e suba para a eternidade com ele. Eu conheci pessoas que diziam assim, conheci uma senhora que ela dizia assim: ah, não, eu vou para o céu. Ela não precisava nem de Jesus. Eu vou para o céu, eu tenho 12 anjinhos lá. Não é possível que nenhum deles me leve para junto dele. Ela teve 13 filhos e 12 filhos morreram. Tudo bebê. E ela criou um. E ela tinha a salvação dela assegurada nos 12. Nos 12 anjinhos que ela tinha no céu. Ela já tinha o céu garantido. E às vezes nós também achamos que, por termos sido criado, passado infância numa comunidade cristã, nós já temos o céu garantido. Mas isso não é uma verdade. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Há um tempo atrás, eu fui para o Paraná e fui numa casa de recuperação. E me pediram para falar nessa casa de recuperação. E uma das coisas que eu falei para aqueles rapazes, três coisas. Primeiro, não saia daqui sem Cristo. Porque muitas pessoas vão por motivos diversos para a casa de recuperação. Eu vou me recuperar, aqui é uma casa evangélica, vou levar esse povo na conversa, mas quando eu sair daqui não quero nada de evangelho. Eu quero, porque você vai cair na mesma esparrela, você vai voltar para a mesma vida, porque sem Jesus você não vai conseguir sair dessa vida. Você vai pensar que está levando o povo da casa de recuperação na conversa e você não está fazendo isso. Você está comprometendo a sua vida, o seu futuro. Então não saia daqui sem Jesus. Outra coisa, quando você sair daqui, não pense que você é todo poderoso, que você se procure uma igreja evangélica. Vá juntar-se a irmãos que tenham a mesma fé, que eles vão te ajudar. E hoje eu quero dizer para você, jovem. Se você é jovem, se você é adolescente, nesta época, não fizer uma escolha por Cristo, você está fazendo uma escolha para o diabo. De qualquer jeito você está fazendo uma escolha. Se você rejeitar a Cristo, se você é membro de igreja, nós vemos o quê? Muitos adolescentes, eles ficam na igreja, quando chega aquela época que eles não vão mais para a classinha, eles começam o quê? A não querer vir no culto, e os pais começam: ah, ele não está acostumado, ah, ele não se sente bem, ah, ele não deu, olha, ele gostava muito da classinha, agora que é o curso. É engraçado que quando você põe na escola o seu filho, pai, fique esperto, você vai levar ele até a porta da escola para saber se ele entrou. Aí quando ele chega com 11, 12 anos que não quer vir, ah, ele não quer vir. Tem muito pai aí que está pondo o filho na escola de futebol, pensando no seu próprio futuro. Se amanhã ele for um cacá, eu estou feito. E aí o menino não quer jogar bola, mas o pai quer que ele seja um cacá e vai, e você vai e vamos. Agora, o mesmo menino não quer vir para a igreja e ele fala, está cansado do futebol. Jogou futebol a semana inteira. Então, só tem duas opções, duas atitudes a ser tomada: render-se a Cristo e abandonar o mundo, ou abandonar a Cristo e render-se ao mundo. Só tem essa. E a experiência que nós temos é que o adolescente que deixa Cristo, porque quando ele deixa a igreja, ele deixa Cristo, dificilmente ele volta. Dificilmente ele volta. Se você não fizer uma opção por Cristo, para que Cristo seja o seu Senhor e Salvador, receber o perdão do pecado, você não vai conseguir permanecer no meio da igreja. Mas dia menos dia você vai se afastar. E aí vai ter um monte de desculpa. Ah, meu filho se afastou porque não deram bom dia para ele. Ah, meu filho se afastou porque não deram boa tarde. Ah, meu filho se afastou porque ninguém ama, ninguém beija, ninguém lhe chama de sua nega. Mas a verdade, seu filho se afastou porque ele não passou por uma experiência com Cristo. E ele, porque se ele passou com uma experiência com Cristo, ele pode até sair dessa comunidade, mas ele vai procurar outra comunidade séria e vai se engajar lá. Ele não vai voltar para o mundo porque o mundo não tem nada para oferecer. E para concluir, eu quero falar, pai, mãe, fique esperto, que eu quero dividir com vocês um fato que a Bíblia conta, que a Bíblia nos relata. E a Bíblia nos relata a história de Eli. E eu falei muito, as minhas filhas nunca vão esquecer de Eli, sacerdote. Eli era sacerdote, era um homem que levava a sério a sua responsabilidade, o seu ofício. Foi responsável pela criação de Samuel. Quando ele vê Ana orando, ele pensa que ela está bêbada e chama a atenção de Ana. E Ana diz para ele, olha meu senhor, não é isso, a sua serva não está bêbada, ela está angustiada, estou pedindo a Deus um filho. E ele profetiza e fala, olha, daqui a um tempo você vai ter esse filho no colo. E acontece, ela vem e tem Samuel e entrega ao Senhor. Mas quando Deus, a Bíblia vai definir, vai descrever os filhos de Eli, a Bíblia fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Ele era tão honesto, tão prudente, tão certo na sua vida cristã, na sua vida religiosa, e os seus filhos eram levitas, sacerdotes, exerciam o sacerdócio, o seu pai não o destituiu do sacerdócio, mas a Bíblia define eles como filhos de Belial. E a Bíblia ainda nos diz que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ele sabia tudo o que se passava. Ele sabia que os filhos dele roubavam lá da oferta que era feito para Deus, do holocausto. Antes de assar, ele metia o garfão lá, catava, porque ele não queria comer aquela carne, ele queria comer de outro jeito. Então, antes que ela coisa, ele levava para fazer churrasco. E talvez Samuel também, querendo comer um churrasquinho, fazia vista grossa para não comer carne cozida, né? E, foi meu filho, não fui eu, e vamos lá junto. E aí o que acontece? Eles eram casados, e apesar de, e mesmo casados, e mesmo que não fosse, mas eles mantinham relação sexual com as mulheres que serviam no templo. Profanavam a casa de Deus. E ele, meus filhos, não faça assim. Parecendo aqueles que procuram a Naná, né? Meus filhos, não faça assim. E a Bíblia diz que porque o pai não o corrigiu, Deus se levantou para corrigir aqueles filhos. E a correção foi terrível. Porque Ofni e Finéas foram para a batalha, levaram a arca porque achavam que era um amuleto, a arca da sorte, com a arca nós vamos vencer. O que aconteceu? Os filisteus roubaram a arca, Ofni e Finéas foram mortos. O homem que veio correndo para trazer a notícia, encontrou ele sentado, deu a notícia do que tinha acontecido. A Bíblia diz que ele caiu, quebrou o pescoço e tchau, foi para a eternidade. A mulher de um deles, que estava grávida, entrou em trabalho de parto, teve o filho e morreu. Toda essa tragédia, porque Eli era tão fiel no seu ofício religioso, mas não usava da mesma fidelidade para educar os seus filhos, para fazer com que seus filhos conhecessem. Então, meus irmãos, eu queria também chamar a atenção dos pais. Os filhos são responsáveis, eles vão responder diante de Deus. Mas nós temos que aproveitar, enquanto temos autoridade sobre os nossos filhos. Muitas vezes minhas filhas, eu não vou morrer de pescoço quebrado. Meu pescoço não vai ser fraturado, não vou morrer como Eli. Você não vai fazer isso. E quantas vezes foi doloroso tomar atitudes. E elas ouviram muito, no fim, sabiam qual era a história de Eli, porque eu dizia para ela: não vou morrer de pescoço quebrado. Eu não vou cuidar da casa de Deus e esquecer da minha casa. Eu não vou pastorear a minha classe, ou pastorear a igreja, e vou esquecer daqueles que estão. Porque quando eu chegar diante de Deus, a primeira coisa que Ele vai perguntar: o que você fez dos filhos que eu te dei? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos. Então você pode estar muito ocupada na obra de Deus, na casa do Senhor, mas não esqueça de se ocupar com seus filhos. Fique esperto, pais e filhos, fiquem espertos, porque Deus tomará juízo de cada um, a responsabilidade de cada um. Essa palavra que eu queria trazer aqui para os irmãos, porque foi esse tipo de palavra, de pensamento que passou no meu coração quando eu estava educando as minhas filhas. Muitas vezes eu encontrei pais que achavam que eu não amava meus filhos. Ah, você é muito rígida, você é muito dura. Dura é a capeta, dura é o diabo. Sabe? Eu dizia para elas assim: eu quero que vocês vão para o céu nem que for chorando. Porque quando vocês caírem no braço de Jesus, Ele seca todas as lágrimas. Mas se vocês forem para o inferno dando risada, quando chegar lá que olhar o capetão, eu quero ver o que que vai ser. Eu quero ver como é que vai ser esse sorriso, em que vai virar. Porque eu sempre tive a noção de que as minhas filhas são almas imortais. Quando eu enterrá-las ou elas me enterrarem, não acabou. Eu espero que elas me enterrem, né? Que é o certo. Não acabou. Eu continuo, eu sou um espírito, é o meu corpo que não aguentou mais, que não teve mais condição de ficar no planeta. E aonde estaremos? Onde estarão essas meninas? E ela só tem um destino, ir para o céu. E eu fiz um propósito com Deus: Senhor, eu prefiro perder as minhas filhas na infância do que perder as minhas filhas para o diabo, vivendo muito e indo para o inferno. Porque aqui, se eu chorar, o Senhor me consola. Mas quem me consolará se eu perder esta grande oportunidade de educar as minhas filhas no caminho que deve andar? Então, meus amados irmãos, fiquem espertos, pais. Fiquem espertos, filhos, porque de cada um Deus vai cobrar. A Bíblia diz que Ele traz uma espada de dois gumes na sua boca, e com ela Ele vai julgar. E essa espada de dois gumes é aqui, ó. Não é o que a psicologia diz, não é o que a lei diz, não é o que o povo define. O que a lei de Deus está aqui, ó. E Ele vai usar essa palavra. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que nos alerta em tempo de nós podermos nos corrigir. Perdoa-nos, Senhor, as falhas que temos cometido, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira que te agrade. Que esses adolescentes, ó Deus, desta comunidade cristã, cresçam na graça e no conhecimento cristão. Que possam, Senhor, saber que são responsáveis por todas as tuas escolhas que estão fazendo. E que essas escolhas, Senhor, vão influenciar no seu futuro, porque esse futuro está sendo construído hoje. Amanhã nós vamos colher o que semeamos hoje. E se nada semeamos, nada colheremos. E se semeamos trigos, colheremos trigo. Mas se semearmos espinhos, colheremos uma touceira de espinhos. Ajuda-nos, ó Deus, e guarda-nos, para que não saiamos deste lugar sem uma decisão por Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho nós te pedimos, Pai. Amém.